Quantas vezes nos sentimos sozinhos, ouvindo afrontas do inimigo, palavras que machucam a nossa alma e vêm para nos entristecer. Mas Deus não esquece os seus. Fique sabendo disso, meu irmão. Se tentam te parar, até mesmo te humilhar, com palavras de derrotas. Se tentam te calar, pra você não cantar o hino da vitória. Não dê ouvido a esses filhos teus, eles não conhecem o teu Deus, nem o que ele é capaz. Quem viver há de ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quem queria ver a tua derrota, vai ver a vitória que Deus vai te dar. Quem queria ver você embaixo, vai ter que erguer os olhos para contemplar. Você vai ser destaque, vai estar em cima, no lugar da bênção Deus te colocou. Você foi projetado por Deus pra ser mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor. Acredite que pra isso Deus te projetou. Mais que vencedor, mais que vencedor. Acredite que pra isso Deus te projetou. Mais que vencedor, mais que vencedor. Acredite que pra isso Deus te projetou. Mais que vencedor, mais que vencedor. Acredite que pra isso Deus te projetou. Deus vai te dar. Quem queria ver você embaixo, vai ter que erguer os olhos para contemplar. Você vai ser destaque, vai estar em cima, no lugar da bênção Deus te colocou. Você foi projetado por Deus pra ser mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor. Acredite que pra isso Deus te projetou. Mas que vencedor, mas que vencedor. Acredite que pra isso Deus te projetou. Mas que vencedor, mas que vencedor. Acredite que pra isso Deus te projetou. Mas que vencedor, mas que vencedor. Acredite que pra isso Deus te projetou.